que rimam. Lá vem o pato, patati, patacula. Lá vem o pato, para ver o que que há. O pato, o pateta, pintou o caneco. Surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do puleiro no pé do cavalo. Levou um coice e criou um galo. Comeu um pedaço de gene, papo. Ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tanto fez um moço que foi pra panela. Eu sou o Pedro e adoro cantar e rimar nas ondas da Rádio EMAP. Ondas que rimam. Produção Rádio EMAP.